Belo Horizonte era um lugar de passagem. Era um lugar em quem vinha de São Paulo e ia para algum desbravamento aqui, acabava passando aqui, e havia uma fazendinha aqui na perto da igreja Boa Viagem, e aí aquela fazendinha, o homem começou a servir um almoço, o homem começou a cuidar dos cavalos, e a fazenda cresceu um pouquinho. Vamos pôr o nome de Boa Viagem? Põe Boa Viagem, porque quem está chegando é Boa Viagem, para lá na Boa Viagem, porque lá é bom, o seu Zé lá tem uma comidinha boa, ele cuida do cavalo. Então, uma cidade, mas o que era? Um lugar de passagem ali. E a gente vai vendo pequenos detalhes que nós temos na nossa cidade, no nosso povo, no mineiro, na nossa cidade, uma série de elementos, de características que talvez a gente pense que não tem nada a ver conosco mais, mas que revelam algumas coisas que nós temos e que muitas vezes são defeitos que nos impedem de viver melhor. Acrescido, nós vamos ter uma série de outras coisas, como a benzedeira que chegou, como um feiticeiro que cura ali, você está a viver ferido, vai, ela tem um feiticeiro ali, como uma série de detalhes do mineiro, do belo-horizontino ou de qualquer outro cidadão em qualquer lugar do mundo, que foram, de uma forma tão sutil e lenta, gerando o perfil da cidade, gerando as características, as manias, os costumes da cidade. E vamos vendo espalhados hoje pela cidade uma série de questões, de pontos, de atividades, de manias, de costumes que não honram ao Senhor e estão estabelecidos na cidade. E não adianta a gente achar que o governo vai fazer alguma coisa, não adianta que a gente pensar que alguém vai enxergar isso, porque na verdade isso faz parte da sociedade. Então o congado vai andar as ruas de Minas e aquilo é folclore. Não é folclore, é uma ação maligna que começou sutilmente lá atrás, numa desconfiançazinha, ou num feiticeiro que veio, ou numa tradiçãozinha lá da macumba. Isso vai penetrando na cidade, e hoje nós não temos somente essas coisas históricas. Hoje nós temos, como por exemplo, antes nós não víamos, mas hoje, todo ano, as escolas de inglês enchem de decoração do Halloween. O que é isso? Uma coisinha simples que foi entrando, penetrando na cultura da cidade e trazendo maldições para as pessoas. Como é que nós vamos atuar nestas áreas? Será que nós vamos ser cegos de achar que tem nada a ver, gente? Tem nada a ver isso. O Senhor nos desperta para a cidade porque o Senhor quer que a gente tenha olhos como o de Paulo. Ele olhou para a cidade e viu: é muita idolatria. Eu vou proclamar o evangelho do Senhor aqui. E quando eu começar a proclamar o evangelho, esta cidade será uma cidade de alegria. E alegria é um dos frutos do Espírito. Então essa será uma cidade cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é uma missão minha e sua. Quando nós vemos lá no Gênesis, em casa você vai ler Gênesis 18, nós vemos o seguinte: Ló foi para Sodoma e Gomorra, morou lá, se estabeleceu ali, a promiscuidade invadiu a cidade, as coisas de feitiçaria, Satanás fazia o que queria naquela cidade. O homossexualismo, a depravação, as farras, literalmente como hoje nós temos na nossa cidade, literalmente. Tinha um lugarzinho lá em cima, perto das seis pistas, um lugarzinho chamado chalezinho romântico, né? Alguns casaizinhos que estão aqui já foram lá, no dia do aniversário, comer fondue, oh meu amor, aquele silêncio, aquela coisa assim bem romântica, aquela coisa bonitinha. Já foi lá, né, Maurílio? Não? Ah. Achei que já tinha levado ela para namorar lá. Aí o que acontece hoje? Hoje não, é um clube lounge. E aí tem uma propaganda de uma moça bonita encostada com um copo, dizendo assim com a sua imagem: estou à disposição. Não, o que é isso, gente? Nada disso, isso é loucura, o cara é fanático. Mas o outdoor está dizendo isso. O clube, o lounge, é um lugar para a gente ir, porque nós vamos encontrar gente lá e vai dar muita farra. E a gente não percebe a música, os costumes. A nossa cidade vai sendo invadida por coisas, estratégias, pontos do maligno. E nós, como igreja do Senhor, nós ficamos na ignorância. Não tem nada com isso. Tem nada com isso. Isso não é meu. Gente, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu nem moro lá, eu moro do lado de cá. Minha vida, ó, graças a Deus, minha vida é casa, igreja, trabalho, escola. Casa, igreja, trabalho. E quanto mais eu puder ficar na igreja, melhor ainda. Que eu fico lá, é tão bom ficar na igreja. Ai, que alegria. Mas eu não sou igreja de Cristo porque eu estou dentro de um auditório. Eu sou igreja de Cristo porque o reino de Cristo está dentro de nós. E porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E se nós, como servos do Senhor, começarmos a abençoar e proclamar o reino de Deus sobre a nossa cidade será uma cidade mais alegre, mais cheia do Espírito Santo, e nós viveremos melhor, irmão. É a missão da igreja, é a minha missão. Diga comigo, é a minha missão, é a sua missão. Ló foi morar naquela cidade promíscua, depravada, como eu e você estamos morando. Como eu e você estamos morando. Então o Senhor resolveu ir a Abraão. Falou: Abraão, seu sobrinho Ló está lá naquela cidade, sua família está lá. É, então presta atenção, eu vou destruir aquela cidade, dá um jeito, tira aquele seu sobrinho de lá, resolve isso aí. Abraão, eu estou avisando isso daí, hein? Olha, e Abraão falou assim: Deus, presta atenção, Senhor. Não destrói, não. Não destrói, não. Se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói? Bem, Abraão, por causa da sua intercessão por essa cidade, se tiver lá 50 justos, eu não vou destruir. Ah, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Aí o Espírito Santo trabalhou em Abraão. O Senhor falou com Abraão: Abraão, pode ser que não tenha 50 lá. Aí Abraão falou assim, capítulo 18, é antes que ele avisa Abraão. Versículo 24: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar? Ah, sim, Abraão. Eu vou preservar por causa de 50 justos. Senhor, agora que eu me atrevi a falar ao Senhor, ainda eu sou pó e cinza. Versículo 27: se de 50 justos faltarem 5, olha a expressão de Abraão, o cuidado. Senhor, eu falei 50, mas e se dos 50 faltarem 5? Mesmo assim, Abraão, eu vou salvar a cidade. Mas, Senhor, me perdoa. E se eu tiver errado, se eu tiver 40, eu vou cuidar da cidade. Mas, Senhor, volta aqui, Senhor, só um minutinho. E se for só 30? Mesmo assim. Senhor, e se for só 20? Mesmo assim, eu vou cuidar da cidade. Eu não destruirei. E se forem 10? Só 10 justos naquela cidade? Eu vou ter misericórdia daquela cidade, Abraão. Irmão, nós devemos ter aqui umas 150 pessoas. E se o Senhor souber que tem 150 justos intercedendo por esta cidade, o Senhor terá misericórdia da nossa cidade e abençoará a nossa cidade. Isso é real. Deus trabalha com a cidade de uma forma muito real. Nossas cidades no mundo inteiro, elas estão na mesma situação de Sodoma e Gomorra. Na mesma situação de Sodoma e Gomorra. Você pode ligar a sua televisão e você ver explicitamente a promiscuidade, a depravação em qualquer lugar desta nação. E o Senhor está chamando alguns justos para se levantar como Abraão falou com Deus, para salvar uma cidade. Diga comigo, irmão: Senhor Jesus, eu quero ser um justo. Eu quero ser um destes justos que intercedem pela cidade. Irmão, a função da igreja é proclamar, é cobrir a cidade de decretos, orar, interceder, ir adiante dos reis.